Delta 3601 no push, acionamento. Delta 3601, autorizado se tiver acionamento, chama para o táxi. Autorizado, número táxi 3601, 3. Para o táxi, o trânsito 3601, na alterna Galeão, 3 horas e 45 de autonomia, 141 a bordo. Sol 3601, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia. Espera Dom Nojaro, chame torre em Uno, 1-8-95, ajuste no 0-4, mas confirmando, mantenha-me, escuta e chama pronto ponto de espera. Gente, autorizado, Pátio Uno, Índia, até o ponto de espera da 10, na sua escuta 3601. 3601, no quanto pronto, está autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento 110 graus, 0 menos. Sim, está autorizado a alinhar e decolar da 10 para 3601. Então, 3601, no decolador 56, chame controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, UTAM 3601, decola na sua escuta. Salvador, bom dia, o TAM 3601, decolando a sua escuta. Salvador, TAM 3601. Oi, Salvador, na escuta do TAM 3601. É negativo, controle de Salvador 1208. Frente, frente, novamente eu vou entrar em contato com o controle, mas que a gente vai tentando 1208, ok? ok, vai tentar novamente aqui, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3601. Salvador, tá 3601. Salvador, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3601. Salvador, tá 3601. Torre Salvador, na escuta do TAM 3601. Prossiga 3601. Negativo, contato com o controle Salvador em 1208. Também estamos tentando entrar em contato com o mesmo, só um instante. Teria outra frequência alternativa presente? Negativo, a frequência usada está sendo só em 120.8. Tá ok, né? Aguardando então. Controle Salvador na escuta do TAM 3601. Salvador, tá 3601. Alô, prossiga. Salvador, tá 3601. Controle Salvador, na escuta do TAM 3601. É o TAM 3601, Torre Salvador? Gente, TAM 3601, eu não consegui contato também com o controle. Confirma a intenção, o senhor prefere manter a navegação e tentar contato com o centro Recife? Pode passar a frequência do centro que a gente passa direto para eles aí, por gentileza. Gente, eu vou ligar aqui pro centro agora, pegar a frequência do setor do senhor, ok? Que eu não tenho a frequência do setor do senhor. O senhor tá indo para o setor sul, só um minutinho que eu vou ligar pro setor e vou pegar a frequência correta com o senhor, pro senhor, ok? Tá ok, na sua escuta então aqui. 3601, no, consigo contar com o centro Recife, entrou na frequência 125-81, ok? 251, muito obrigado, bom dia. 7, bom dia, boa viagem. Alô, Salvador, Mike, X-Ray Fox, solicitando a federação reboque da remota 14 até o portão 10. Canos confirme, Mike, X-Ray Echo. Mike, X-Ray Fox. Seja autorizado a remota 14 para o portão 10, Mike, X-Ray Fox, aporte ao término. Ciente, reportarei.